Batidão, com Valdeci Correia e DJ Zico Mix, na Rádio Mania FM 91.3. Vem cá, dançar, curtir, se apaixonar, com o som dos sonhos, tremendão vai abalar. Vem de Bragança, é de orgulho do lugar, é uma nova dimensão. Aparelhagem do povão, tocando sons, sucessos. Ele é uma nova dimensão, nova dimensão. É o som que vai tocar. Vou me apaixonar pelo som, nova dimensão. Esse som vai te levar em todo se apaixonar, com o som dos sonhos, tremendão vai abalar. Vem de Bragança, é de orgulho do lugar, é uma nova dimensão, a aparelhagem vai tocar. Sinta a emoção que invade o coração, ver o DJ Careca comandar o tremendão, nova dimensão. Aparelhagem do povão, tocando sons e sucessos. Ele é uma nova dimensão, nova dimensão. É o som que vai tocar. Vou me apaixonar pelo som, nova dimensão. Esse som vai te levar em todo lugar, vou te amar. Banda XB.